Vamos jogar no carro. Eu quero me ver jogar. Tá com 10 minutos a passar. Ele tá parado assim. Ah! Olhar, eu quando estava a falar disso, eu não estou lembrando da primeira vez que eu saí com o Hugo, eu estava estávamos a ir para o Jardim do Éden. O Hugo estava a dizer, yo, estás a ver isso com água? Eu preciso estar a dizer isso aí foi no teatro da Matola. Eu parei. Mas estava a dizer, vamos bater aqui, vamos testar o dia, bro. Vamos lá, não precisa estar a dizer isso. Eu parei. Não estou a olhar para a estrada, ninguém precisa estar a dizer. Eu parei, olhei para o Hugo e disse, eu nunca tinha visto da Dom quieto como aquele dia. Ei! Açúcar! Da Dom! Eu estava quieto, mas da Dom! Eu estava com medo de dentes, mano! Joystick, mano, você não tá entendendo? Joystick, design de jogo, então queria meter os dedos naqueles botões, mano. Estranho, mas estava mais com a pastilha, velho. Se você tomou aquela porcaria de mim. Pior. Você tomou aquela merda pra mim. Eu não me lembro do caminho. Eu me lembro. Dali ele chegou na Matola, ficou fudido com o meu protocolo, velho. Levou, atirou dinheiro na cara da vida. Entramos, vamos parar na coluna. Green Revolution. We in the building. Ayo, what's up, Samar? It's Che Guevara talking right here. Breezy, I'm going in, like, let go. Prepara o mosqueiro, prepara o cinzeiro. Yo, bring that kush, quero ser o primeiro. Walk like a drunk, yellow skunk. Me, got rap. Sete da manhã, as pessoas estão a entrar no Jardim do Éden. Ei, Brandon, as pessoas estavam 7, 8 horas. Não, quando chegava na casa dele, tinha triturador de cuz. Tinha triturador de cuz. Depois, Hugo e Igor foram se viajar com o pensa essa foto. Com uma gaja paga. Foram se jogar em Tekken, mano. Vocês viajaram, né? Ouviste Hugo? Hugo, manda a mesma foto. Já paga, não estou certo. Confio, mano. Não vi do foto 2. Cada um tinha Eu disse não, não veja isso aí. Eu quando vi aquela cena, eu queria perguntar o Hugo. Não nos conhecemos. Tu não te lembras? Tu te lembras? Eu, Antuia e tu. Eu sou chegado ao Blaze Prata e se eu não escondo, o baby já percebe cada vez que eu chego tonto. E ela põe-se a rir tipo miúdo, estás no ponto. E para lhe responder eu faço um passo de assunto. Eu sempre estou levado, eu estou a falar do dia todo. Black boy só toma na matrinha, eu sou um piloto. Lembro que outro dia é de disse que eu estou louco. Estou sempre lá em cima e para voar não faço esforço. Real gangster que me disse, miúdo, é chegada a hora. Quando eu estou no booth, Yura me diz que é uma honra ter o beat dele a ser fodido pela boca. Eu já encapulado, digo, suga vai demora. O preto lá do bairro então, miúdo, não me bota. Se o assunto é CMC, eu conheço ponta a ponta. Tu me vês em cada esquina, estou com DJ, cada GB. Zero Lara, mana moça. Pode parecer loucura, mas é pura sanidade. Fumo vem do bairro, breve de vossa cidade. Conotado no meu bairro como marginalidade. E eu tô quase todo dia desafiando a gravidade. Minha vida é uma loucura, eu dou bis no psicólogo. When I diga pussy, I go deep, arqueólogo. Conheço bem a Buma, nigga, sou um witólogo. Conheço bem a vossa espécie e não sou biólogo. Tô vestido pra matar neste game. All green, motherfucker, bang dance. Eu e Mona somos tipo gangland. Matinho e BS, motherfucker, bang bang. Tô vestido pra matar neste game. All green, motherfucker, bang dance. Eu e Mona somos tipo gangland. Matinho e BS, motherfucker, bang bang. I want take, man. Não abre tua boca sem um plano, boy. Sonha e avança, sonha e avança. Aprenda que falhar não te destrói. Sonha e alcança, sonha e alcança. Tudo o que fizeres dá o teu melhor. Sonha e avança, yeah. Sonha e avança. Esse é o caminho para longe, o resto é sorte. Não queiras depender da sorte. Eu não estou aqui para assistir. Cansei de ser plateia num filme que é meu. Então eu vou assumir o papel principal nessa vida que Deus me deu. Parece que acordei com meu novo eu a perguntar onde é que andei. Sonhos, planos atrás de planos, não vais a nenhum lado se tiveres parado. Agora eu sei. Cala tua boca e avança, nego. Falar não basta, nego. Falar só cansa, falar não adianta. Cala tua boca e avança. Cala tua boca e avança, nego. Falar não basta, nego. Falar só cansa, falar não adianta. Cala tua boca e avança. Rold pior agora! Eu que não ganhei Rold. Rold, eu equilibrei. Suga! Último passo! Suga! Último passo! Último passo! Eu quero ver aquele vídeo pivo na linha. Esse foi o nosso. Suga! Acho que não tem espaço já antes de cair. Tu já tens whisky? Eu whisky só. Age, eu tenho medo de age. Age tem mais ser muito agressivo. Ah, não podes mostrar para isso. Olha, está tão difícil de ver com o que é mal. Eu não, não, eu não. Eu não, eu não. Eu não, eu não. Eu não, eu não. Eu não, eu não. Eu não, eu não. Eu não, eu não. estava a ver, já estava a deixar. Gelo. O uísque todo vazou, porque eu dei um golpe com foca. Não, manda mensagem, pai. Manda ok, mensagem. Mas aquele teu papo de drinkar, qual é esse? De quê? Ontem a gente viajava com o Barça bem. Eu tinha um copo full, like coca e uísque. Eu tinha um copo full. Então eu estava a perguntar se alguém queria drinkar. Você disse que o bar está perto. Quando ele disse, ah, bar está aberto. Isso era viagem? Essa só não estava a dizer. Ele estava a viajar, ele faz com o dono gestor. O Ron está dizendo não. O que eu estava a dizer é que, tipo, eu não, quando eu perguntei se alguém quer drinkar, não é porque eu queria dizer que o bar estava aberto. Isso aí estava a falar a sério, de que alguém quer drinkar. Drinkar para poder dividir. Chegou, eu lhe viajei. Porque eu e tu não quero evitar. Destrói. Até ele dizer basta. Horrível. Ei, papo. Tchau para lá. Uau, com o sapatinho. Não são Vans, são de skate. Vans. Eu vim aplicar. Não pode corrigir aqui. Vens. Vens. Agilizar. Ah, pronto. Você está quieto. Eu não sei quanto. Você está quieto. Alguma vez você está diferente. Sempre squanco. Eu nunca vi Mano, Agora me não conhece aquele espaço, né? Vamos lá fazer roda, não tem nada. Vamos fazer roda, Fred. Temos que marcar.